A beleza de Patrícia tá na malícia do olhar, tá no seu rosto de santa, tá na cadência do andar, na lindeza dos seus olhos, amarrei o meu destino.